Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquele repertório, como eu sempre falo, que você já não ouve mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. E contando com a sua participação, e agora sim, pelo novo e-mail, batepapomusical@gmail.com. batepapomusical@gmail.com. Você pode fazer seu pedido musical, comentário ao programa, sugestões, inclusive a sugestão para o nosso especial do mês. Especial do mês. Colhe a alegria das flores da primavera e brinca feliz enquanto há tempo. Sempre haverá o dia em que chegará o inverno e não terás o perfume das flores, nem o sol, nem a vivacidade das cores. Augusto Branco. Esse é o nosso especial do mês de setembro. Estamos falando da primavera. Época do ano em que as flores, as cores, o sol, explodem em vida, explodem em alegria, em harmonia e amor. Fátima Guedes, dela, Cheiro de Mato. Paulinho Pedra Azul, dele, Jardim da Fantasia. Só por ser de manhã, manhã, manhã, manhã, manhã. Nessa clareira o sol se despe feito brincadeira. Envolve quente a todo ser vivente. Tapereba, canela, tapinho, nananana. Não faço nada que perturbe a doida louca passarada. Ou iniba qualquer planta dormideira. Ou assuste as guaribas na arueira. Em contraponto com pardais urbanos tão felizes e soltos dentro dos meus planos, mais boquiabertos que os meus 20 anos, indóceis e livres como eu. Canela, tapinha, nananana. soltos dentro dos meus planos, mais boquiabertos que os meus 20 anos, indóceis e livres como eu. Andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Que vive em paz enquanto bela. Logo o tempo ofuscante vem, sendo tudo para a flor ser bela, o que lhe resta. Eu sou a bela flor, que brilha no jardim. Onde está meu verdadeiro amor, aquele que nasceu para mim? Como será a sua face? Tem um sorriso encantador? Será ele o jardineiro que regará o meu amor? Sinto a brisa no meu rosto, trazendo até mim um suave odor. Onde está minha prometida? Onde está minha bela flor? Caminhei por longos dias, seguindo seu perfume encantador. Estará ela sozinha? Algum outro já encontrou? Desistir jamais, tampouco fraquejar. Mesmo querendo correr, devo caminhar. Em meu caminho existem pedras, caindo eu, quem me levantará? Por favor, minha bela flor, me espere, logo teus lábios irei beijar. Sinto-me só, abandonado no jardim. Logo a primavera acaba, curva-me e padeço sem perfume ofuscado. Será esse o meu fim? Quase falecida encontrei minha bela flor prometida, chorei, sim chorei, e minhas lágrimas tocaram sua bela face, dando-lhe vida e esperança, como um velho sonho que sonhei. Sem forças fui encontrada por aquele que chamo de meu. A primavera logo acaba, junto com ela padeço eu. Meu amor por mim não chore, minha alma e para sempre estarei contigo ao lado seu. Apenas meu corpo se despede, dizendo a ti adeus. Bebeto, Praia e Sol, de Adilson Silva e Bebeto, e Djavan, do Djavan, Deixa o Sol Sair. Sol, mar, mulher, futebol. É. Praia e Sol, Maracanã, futebol. Domingo, Praia e Sol, Maracanã, futebol. Que lindo, domingo eu vou ver meu time jogar. Tomara que ele saiba ganhar. E se souber, vai ser muito bonito. Ver de alegria o povo sorrindo. Que maravilha essa vida maneira. Tem gente aí que ainda não viu como é gostoso esse sol quando brilha, enaltecendo esse imenso Brasil. O rio sempre está lindo, com meu amor eu vou indo. A brisa fresca batendo num lindo corpo moreno. Brincar ao sol no mar, depois sambar, sambar, sambar, sambar, sambar. Brincar ao sol no mar. Praia e sol, Maracanã, futebol. Domingo, praia e sol, Maracanã, futebol. Que lindo, domingo eu vou ver meu time jogar. Tomara que ele saiba ganhar. E se souber, vai ser muito bonito. Ver de alegria o povo sorrindo. Que maravilha essa vida maneira. Tem gente aí que ainda não viu como é gostoso esse sol quando brilha, enaltecendo esse imenso Brasil. O rio sempre está lindo, com meu amor eu vou indo. A brisa fresca batendo num lindo corpo moreno. Brincar ao sol no mar, depois sambar, sambar. Brincar ao sol no mar, sambar, sambar, sambar. É, cheio de sol, cheio de mar. Mulher, mulheres, Castelinho, Ipanema, Copacabana, Leblon. Esse é o rio, cheio de amor pra dar. Samba, samba, samba. Mas o medo é demais pra agir. Deixa o amor resolver por nós. Veja o sol sair. Tudo é tão claro em mim. Sei que é amor e será fundo como o mar. Vai acender uma lanterna no escuro. O que vai ser o mundo com o que temos e nos falta receber? Vai ser você e eu, enfim, naquela nuvem. E o que o amor vai poder ajudar quando a noite chegar, mesmo que chova? O que eu tento explicar é que sem você não há lugar. Você me marcou, não vou dizer o que fazer. Vou sair, nem pensar, recolher, me vingar. Vou dormir mais cedo. Eu só sei o que sou se viver pra te amar. Barienzo, meu amor. Tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Vamos ouvir com Gonzaguinha, do Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar, e Carlos Lira, Primavera, do Carlos Lira e do Vinícius de Moraes. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Para não ter medo.

Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma e inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Oh, dias da minha infância, oh, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberto o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. O amor não sabe esperar. Com os Paralamas do Sucesso, a composição do Herbert Viana, e do Nando Reis, com a Cássia Eller, Segundo Sol. Só é a

dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Sem explicação. Explicação. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria, e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, senão no seu tempo? Gosto que tudo seja real, e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real. E tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for. Quando for, é que será o que é. Vamos ouvir com a Vanusa, do Mário Campanha e da Vanusa, Manhãs de Setembro. E com o coral do IBC, Estão Voltando as Flores, do Paulo Soledade. Esquecida, fui eu. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Terá sido coincidência ou havia um propósito ali escondido? Uma tarde linda, um sol bonito, mas não convencia em calor. Encantava com seus raios e sua maravilhosa cor. Eu ia quase sem nem pensar, apenas caminhava. Mas sempre atenta aos detalhes mis da natureza por onde eu andava. Uma florzinha aqui, outra pequenina mais distante, mas todas queriam minha atenção. E eu, como sempre, com elas conversava. Com todas, sim, nem dava bolas para quem por mim passava. E sabe Deus seus julgamentos. Tô nem aí, sabia? Eu estava feliz. E se alguém julgou-me? Pergunto, será que feliz estava? Deixa pra lá. Vamos ao esbarrão. Fui atraída por um ipê rosa que começava a florir. Tive que parar. Teria que para cima olhar. Estava intrigada. O ipê nem estava todo florido, então qual o motivo desta atração? Mas aproveitei o momento. Curti as suas flores ainda encabuladas, mas já por alguns admiradas. Nossa, que lindo! Lá no alto, sabe quem estava a brincar? A voar para lá e para cá, a esconder-se entre flor? Muito pequenino, mas ágil e lindo? Sim, amigos, tropecei com meu beija-flor. Fiquei mais uns instantes com ele a conversar. E ele não parava, sempre a saltitar. Agradeci a Deus estes momentos de grande alegria. Senti a presença da Mãe Natureza a ensinar-me que para ser feliz, basta interagir com sua grande e diversa beleza. Vivi um gostoso momento de amor, ao conversar e sorrir com meu pequenino beija-flor. A Vamos ouvir com o Beto Guedes, Sol de Primavera, do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos. E com Tim Maia, do Silvio Rochael e Cassiano, Primavera. Setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muito se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Sabemos de cor, só nos resta aprender. Meu amor,

Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora ouvindo aqui essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você, esse nosso especial, vivendo momentos tão bonitos, né? Falando de cores, de flores, né? E relembrando aí, e através das músicas, sentindo o cheiro de mato, sentindo, né, o cheiro daquelas manhãs floridas. É tão gostoso isso, né? E eu quero convidá-los então a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora. Também convidá-los a participar pelo bate-papo musical @gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e sugestão para o especial do mês. Na próxima semana estaremos de volta. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até lá. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.